Meu coração tá disparado, mas eu ando com cuidado, sem pisar no chão. Vou que nem um passarinho à procura do sininho. Preciso ver minha paixão. E a saudade é que me leva. Eu quero te encontrar. Eu vou alto do asfalto, no caminho a mil léguas, rumo ao teu coração. Asfalto, no caminho a mil léguas,